no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Às vezes acontece das palavras serem insuficientes para descrever algum sentimento ou pensamento. Essas situações nos obrigam a buscar por outros recursos de expressão. Isso aconteceu com a ação extensionista da UFOP, o Narrativas Atingidas. Este projeto, em conjunto com o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, o GEPSA, e o Observatório do Reassentamento, buscam contar as histórias dos atingidos pelo rompimento da barragem, além de auxiliá-los na recuperação de seus bens materiais e imateriais. A coordenadora do projeto de extensão, Monique Sanches, comenta que os testemunhos precisavam ser contados de uma forma diferente que a mídia tradicional brasileira faz. De registrar por meio do audiovisual aquilo que não é mostrado pelos meios de comunicação hegemônicos, mas por meio do registro audiovisual, esse projeto busca relatar as diferentes realidades que permeiam a atual situação, possibilitando a sua compreensão a partir dos testemunhos dos próprios atingidos. O Observatório do Reassentamento é composto por alunos e professores da arquitetura. O projeto mapeia as perdas e danos que Barra Longa e seu distrito Gesteira sofreram. O GEPS é coordenado pela professora Tatiana Ribeiro, professora de Direito da UFOP. Por isso, o grupo também realiza amparo jurídico. Quem conta mais a relação entre esses projetos é a professora de arquitetura, Monique Sanches. Qual que é o objetivo? Criar provas das casas e das territorialidades que essas pessoas tinham. Até para negociações no âmbito do reassentamento, das indenizações, etc., com a empresa, porque esses espaços viraram ruínas. O Narrativas Atingidas conta histórias atingidas. Esse processo é feito através de vídeos. O primeiro pode ser acessado no YouTube. É só procurar por GEPSA UFOP. Um segundo e terceiro vídeo estão em processo de finalização. O primeiro vídeo traz atingidos mostrando as ruínas de suas casas. Já o segundo retrata como funcionava a economia no distrito Gesteira. O terceiro é sobre memórias. Nele poderemos ver a tradição de comemorar o aniversário de uma figura importante entre os moradores de Gesteira, Dona Maria Geralda. As histórias que o Narrativa se propõe a contar não podem ser esquecidas, então não deixe de assistir. Para mais informações dos projetos, é só pesquisar no Facebook Observatório do Reassentamento. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.